what, cause a pirate is free. You are a pirate. Your heart favored indeed. Being a pirate is a wretched thing. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Estamos todos bêbados de cair. E todos que não estiverem bêbados deem fora daqui. Yohou! Jabu Rio começando o primeiro Pirata Cast. Ao meu lado aqui na mesa, Esquilo 666. Aqui é o Esquilo 666. E vamos começar esse podcast cheio de bebum aí. Fala aí, Junior. É, Esquilo, vambora pra esse podcast que tá cheia a mesa hoje. Aqui do meu lado tá as Briglio. Eu matava mais de mil. Fala aí, Zuil. E aí, galera, aqui é o André Zuil. E Vanassi, você tá em pé? Fala, gurizada. Aqui fica cheio de Vanassi. Eu vim o Tinto. E lá da Bahia falando com a gente, Dudu Salles do Papo de Gordo. E aí, senhores, qual é a boa de hoje? A cachaça já tá pronta por aqui. Jurandir, traz essa vodka aí, por favor. Garçom, uma pra cada. E aí, chefia? É isso aí, galera. Começando o Pirata Cast, episódio número 1. E hoje a gente vai falar de cachaça, de cerveja, de vinho. É. E álcool, né, Jura? Que beleza. Eu nunca mais bebo na minha vida. É o famoso vapor que todo mundo gosta. Eu não bebo mais. Eu já estou há muito tempo sem beber. Nunca mais eu bebo. Aqui não é reunião do AA, não, Jura. Precisa mentir, não, porra. Boa noite. Meu nome é Jurandir. E eu não bebo há 2 horas. Rapaz, é melhor ser um bêbado conhecido do que um alcoólatra anônimo. Isso é uma lição de vida. Palmas pro rapaz, por favor. É. Você está ouvindo o Pirata Cast, o podcast do Baú Pirata. Então tá, hoje nós vamos contar histórias de bebum, né? Todo mundo quando bebe acaba fazendo merda, ou não, né? Se tiver algum amigo mais responsável perto, de repente o cara tenta te segurar e tal. Ou muitas vezes acontece do cara meter pilha, né? Aí que você se fode ainda mais, né? E se incomoda. O parceiro mesmo, ele filma tudo e põe no YouTube depois. Os celulares de câmera foi uma bênção, né, cara, pra história do bebê. A galera beber e se divertir, tudo é uma coisa. O problema é aquelas pessoas que bebem e se descontrolam, sabe? Aí são as pessoas que incomodam e eu faço questão até de tirar do meu círculo de amigos esse tipo de gente, sabe? Não, é foda aí, porque que tem nego que bebe e vira macho, né, cara? Fica mais macho do que o costume. Aí acha que tem que bater em todo mundo, fazer um monte de merda, né? Tem gente que não é nem engraçado, bom, aí quando fica bebo fica metido é engraçadão, sabe? Ué, esse é outro que incomoda também. Tá? Já teve um amigo meu... Só, ô Jabu, só explicar que a gente tá numa mesa de bar, então não se ofendam com o que vocês vão escutar, por favor. Com palavreado, né? Inclusive as pessoas que estão nessa mesa, nós vamos exagerar um pouco no, em cima de suas profissões, viu, senhor advogado? Eu tô caindo aqui, hein? E também nós vamos exagerar em questão de suas preferências, viu, senhor gaúcho? Porra. Cara, não tá abrindo o coração aí, Dudu. Eita. Antes o coração do que qualquer outra coisa, né? Vamos embora pra um bar, beber, cair, levantar. Vamos embora pra um bar, beber, cair, levantar. Beber, cair, levantar. Beber, cair, levantar. Beber, deixa eu fazer uma pergunta, quais são as bebidas que vocês mais gostam, assim? Eu, particularmente, eu gosto muito da Brahma, né? A cerveja branca. Ah! Porém, cara, porém, porque acaba comigo é a cachaça. Olha só, teve uma época que eu gostava muito de Skol, cara, mas de uns tempos pra cá eu tenho bebido mais Antártica e Itaipava. A minha parada é cara, cerveja. Skol é bom. Quem não bebe Skol quer pagar de cu. Não, eu não bebo Skol. Eu bebo. É boa, muito boa Skol. Não, é boa ainda, cara, mas ó, a Itaipava tem uma relação custo-benefício melhor hoje em dia, cara. Tá mais barata e é tão boa quanto a Skol. A Itaipava não é da caganeira, não, Jabô? É, tem essa lenda que Itaipava é da caganeira. Aqui da caganeira é Kaiser, Bavária, essas porra aí. Ou buffet estragado, né, cara? Porra. Ou Herbalife, né? Bavária Premium é Herbalife. Mal que é um lixo, que é um misto de rato. Agora a Premium é boa pra caramba. É, e 95, já tomaram? Horrível, velho. Meu Deus, não é. Sol. O cara mijou do. Eu sou propaganda boa, mas é ruim a tal da Xoxot, né? Que é só o shot? Xoxot. É. Eu sou um bebedor de Skol, sempre gostei de Skol, mas quando eu estive no Rio Grande do Sul, uns 3 anos atrás, experimentei a cerveja Polar, e é muito maravilha. Boa, cara. Nossa, é uma coisa que não vende aqui, eu acho que a Polar só vende no Sul, né, Vanassi? Uma curiosidade legal, a cerveja Polar só vende no Rio Grande do Sul, ela não sai daqui, tanto que a propaganda dela na TV, a Polar é daqui, não sai, no export, está escrito na garrafa. Não sai do Rio. Então, o Rio não vende, não, Vanessa? Aqui no Rio, cara, o que tem assim de cerveja de qualidade, só que é difícil de você ver em boteco, é a Boêmia. A Boêmia tem uma qualidade excelente. Porra, a Boêmia dá dor de barriga em mim, cara. Eu não consigo beber a Boêmia. Ela é muito boa. Meu ela Deus. É muito boa. Mas não, que original. Não tá estragado de tanto beber Brahma, eu jura? Rapaz, a Brahma é a número um, a cerveja do Romário. Você lembra quando o Romário fazia... Eu lembro do baixinho da Brahma. E, não, quando baixinho Super Mario, da Kaiser. Baixinho da Kaiser. Dá um burro no esquilo aí. Não lembra de porra nenhuma. Rapaz, tu bebeste demais, não foi? Super Mario Bros lá, pô. Oi, original. O Romário, quando fazia o gol, ele levantava o dedinho, né? Ele era patrocinado da Brahma, né? Todo gol que ele fazia, ele levantava o dedo assim de número um. E a Brahma, por muito tempo, foi a número um, né? Eu lembro que na Copa do Mundo de 94, que quem patrocinava a seleção brasileira não era a Brahma, acho que era a Kaiser. Mas a Brahma levou uma cacetada de gente dos Estados Unidos pra ficar com aquelas mãos lá de número um e com placas enormes de Brahma. Que eu lembro que teve um jogo da seleção brasileira, um amistoso, que a Globo começou a filmar o pessoal só. Não subia a câmera inteira na lateral. Se tava correndo na lateral, a câmera cortava a cabeça da pessoa pra não mostrar a torcida vestida de Brahma do lado de lá, muito cara. Bom. Eu falo uma coisa, lá no bar quando compra um Brahma encalha, sabia? Não sai de jeito nenhum aqui em São Paulo. O pessoal fala pra caramba, mas ninguém bebe. Eu não sei se é só aqui, mas existem cervejas que são boas em um estado e ruins em outros estados, né? Por causa da água que é feita, local, né? Tem toda essa parada aí, né? Vocês conhecem a história da Antártica lá em Ribeirão Preto? Falam que é a melhor que tem, a melhor cerveja que tem. Não, aqui em Fortaleza, a que mais sai é a Antártica, mas em outros estados é a Skol, é a Brahma. E tem a Cristal, né? Em Teresina, lá no Piauí, o que sai mais é a Brahma, por exemplo. Bebi, então, as rodas que eu sou cabarão. Ô, cerveja preta, muito boa. Eu conheço uma chamada Devassa. Eu já ouvi falar dessa cerveja aí, eu nunca tomei não, cara. Quer dizer, eu nunca bebi, né? Falar num papo de bebum que tomou é foda, né? Ela tem 3 cores, vermelha, preta e outra. E caracu, vocês já tomaram? Cerveja aí, ó. Caracu, vocês já tomaram? Caracu é um clássico, pô. Dizem, inclusive, que mulher, quando tá amamentando, tem que tomar caracu pra dar leite. Caracu porra ou dessa. Malzebir. É caracu ou malzebir que a mulher grávida toma. Falam que dá mais leite. Acho que é a mesma porra isso aí, cara. É a mesma. É cerveja preta. Só que o clássico, clássico é caracu com ovo. Aqui em São Paulo, o pessoal. Pessoal bate no liquidificador caracu com ovo. Nos cerveja dá leite? Que mentira. Cerveja dá mijo. Galera. Então, no bar a gente fala isso, que a mulherada gosta de beber também. Olha, cara, se você for pensar pelo. Pensar numa certa lógica, entendeu? Se você der cerveja pra mulher, ela fica mais acessível e acaba gerando leite. Né? Então. Ei, leite já, interno, por sua barra agora, eu já vou. Vai doer, velho. Não, acaba virando repositório de leite. Pois é. Mas olha, nível, alguém chama o nível de volta aí. Se eu pudesse, eu matava 1000. Oi, original, ninguém toma fora de São eu, Paulo. Eu tomo, cara. Eu acho a melhor cerveja que tem, cara. Original, fora as europeias. Original aqui só vende em lugar caro, assim, lugar. A média dela, a garrafa, é R$4,50, né? Aqui só em bairro nobre vende original. E é massa, que ela é uma cerveja do rótulo tosquinho, assim, né? Parece que é feito no fundo do quintal. É, meia boca, assim, o rótulo dela, mas é só vende em lugar bom aqui. Vocês já tomaram a cerveja chamada Guinness? Guinness já, é foda. Já, muito boa. E Heineken? É isso que eu queria chegar, cervejas europeias, cara. Que, ainda mais em long neck, cara. Eu acho show de bola. Mas você sabe que Heineken vende, né? Sei lá, cara, eu tenho um certo preconceito com essas cervejas importadas aí. Parece tudo cerveja pra quem não quer álcool, sei lá, sabe? Acho meio esquisito. Muito mais forte, pô. O marketing da Heineken, vocês sabem qual que é, né? Que em qualquer lugar do mundo que você tomar, a Heineken é a mesma coisa, né? É, a receita da Holanda lá. Quando eu morava em São Paulo, eu ia direto num pub que tinha lá pra tomar essa Guinness, que era a cerveja do Hellblazer, né? Do Constantine. Nerd é foda. O Marcos. Sempre vi o Constantino tomando a porra da cerveja lá, eu queria tomar essa cerveja também. E eu curti pra cacete a Guinness, agora eu nunca tomei a Heineken, não. Não, boa. A Heineken não é a que tem gosto de grama, né? É, todo mundo fala isso. Mas é isso mesmo. E qualquer do mundo tem gosto de capim. E tem que tomar geladíssima, cara. Eu tô tomando aqui uma que é parecida com a Heineken, mas eu acho mais gostosa, que é a Estelinha, que eu chamava, que é a Stella Artois, Artois, que é da Bélgica. Como foi eu estarei no inferno? Vocês gostam de chopp? Chopp é legal. Eu gosto. Chopp da Brahma, da Antártica, muito bom. Chopp tem que ser da Brahma, né, cara? É, chopp é Brahma. Você sabe que não tem diferença nenhuma de chopp. Ah, tá escrito lá. Se o bar é bom, o chopp é Brahma. E eu concordo. Não tem diferença nenhuma, né? A única diferença é uma pasteurizada e outra não, né? Vocês gostam de chopp com colarinho ou sem colarinho? Com colarinho. Tem que ser com colarinho. A minha namorada tem uma mania escrota de sempre me pedir pra pedir o chopp sem colarinho, né? Ah, não, eu quero sem colarinho, porque com colarinho vem pouca cerveja. Diz que economiza cerveja. Puta que pariu de cerveja. Mas é ridículo, cara. Eu acho que se você for pesquisar aí, você vai ver que o colarinho é essencial, né, cara? O que mantém a qualidade do chopp. Né? É dois dedos de colarinho pra não perder a... Ela, ela continuar gelada quando chegar na sua mesa e não perder o gás. Só esclarecendo aqui que os brigadeiros trabalham em bar, né, tá? Então tá falando. Eu sou barman, então. O cão foi quem botou pra nós beber. Nada é melhor do que o primeiro gole, né, cara? Do primeiro copo. Meu Deus do céu, é de chorar. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas meus olhos sempre lacrimejam. Primeiro gole e depois o primeiro tintim, né? Tem que ter. Exatamente. Sempre bater pra não faltar na fonte. Mas você brinda e bebe, né? Lógico. Eu fico muito puto com gente que brinda e coloca o copo na mesa. Não. Que porra é essa, né? É, diz que é beber sem brindar é a mesma coisa que... 7 anos sem trepar. Isso. Sem bimbar. Pois é. E brindar sem beber é 7 anos sem foder. Então tá, né? Oi, Sbriglio, você na sua profissão é igual a um ginecologista? É, não entendi essa. É, só pode olhar o material, não pode ficar tomando. Ah, então, não, mas eu normalmente, minhas histórias de bebidas acontecem a partir das 6 da manhã. É das 6 ao meio-dia, porque é o horário que eu tô livre, sabe? Eu trabalho de madrugada, eu só fico olhando a galera beber e dando risada. Porque... Ah, mas fica no clima, né? Na loucura, tem que estar, né? Ah, nem rola, ó. Trabalhar bêbado é foda. Realmente. É das 6 ao meio-dia. Ah, eu tô sempre quando eu vejo aqueles barminhos, acho que eles estão bêbados, cara. Tô tudo... De modo geral, o barman tem que tomar conta dos bêbados, né? É foda. Os caras fazer a ruaça. É, né, na hora que o bêbado tá lá falando merda. No, tem que escutar, né? Isso. E o melhor do que cuidar dos bêbados é cuidar da mulherada também, né, cara? Das mulheres dos bêbados, que dizem que a mulherada cai em cima do barman também, né, cara? Então, a mulherada chega querendo bebida e elas ganham outra coisa, mas tudo bem, né? Não, é por interesse, né? Diz que a mulher só chega por interesse mesmo, então ela quer bebida de graça. É, até aí a gente usa bebida por outras coisas, né? Se você vai sair à noite e sabe que não vai fazer sexo com ninguém, beba cerveja. Beba cerveja, porque a primeira mijada é um prazer quase comparável. Ah, agora eu entendi. Ou não é verdade? Eu tô mentindo? Tá, não, é verdade. Você segura aquela, você tá com vontade. Que a bexiga tá cheia, cara, que você fica 3 isso. minutos mijando. Cara, eu costumo dizer o seguinte: vai desabotoando a calça e vai pingando já. Eu costumo dizer o seguinte, ó, até a quinta, sexta latinha, você não mija, né, cara? Aí quando, entre a sexta e a décima, você vai lá dar um mijão. Da décima pra lá, normalmente a cada 2 latas, maluco. Exatamente. É um mijão. Da décima já é uma lata, já. Porra, é verdade. Existe toda uma técnica, né? Você tem que segurar a primeira mijada o máximo possível, porque depois que foi, velho, já era. Aí não tem jeito. Depois da primeira, cara, você perde o controle sobre você. A bexiga não é mais sua. E é mau trabalho pra levantar da mesa, né? Depende do lugar lotado, né? E a primeira mijada são inexplicáveis. Prazer indescritível. É, exatamente. A parte do bebê se demais, não foi? Ô, Dudu, mas o que é o teu encher a cara, Dudu? Jura, assim, eu. Em quantidade. Hoje em dia que eu não tenho estômago é muito menos do que era antigamente. Nos bons tempos eu encarava, numa boa, umas duas caixas de latinha de cerveja, umas 24 latas, eu tava inteiraço ainda. O uísque, meio litro de uísque, eu continuava inteiraço ainda. Hoje em dia a minha resistência é um pouco menor. Então, subiu, o uísque hoje em dia, com três doses tomadas na sequência, começa a ficar zonzo. Cerveja, umas três cervejas mais ou menos? Eu não tenho mais tanta paciência pra cerveja, na verdade. Eu nunca fui muito fã de cerveja. Eu não curto, porra. Eu prefiro tomar uísque. Eu não curto cerveja mais, assim. Cerveja, pra mim, eu tava muito relacionado... Tá rica. É rica, é alcoólatra, é diferente. Não, cerveja que é o bom, pelo menos pra mim, eu não fico bêbado com cerveja, cara. Só se for, tipo, o dia inteiro bebendo. Cerveja pra mim é bebida de mulherzinha, hein? Ah, eu acho que dá pra controlar. Eu acho que dá pra controlar a cerveja, cara. Na hora cerveja, que você começa a dar o grau. Cerveja é bebida de mulherzinha. Tem que tomar destilado. Uísque, é vodka, absinto, cachaça. É, se quiser ficar bêbado, né, cara? Mas se você quiser. Lá no bar a gente vende absinto com energético. A melhor coisa que tem. Mas e aí, a gente tá falando pra cacete de cerveja e a gente tem aqui um cara que também só bebe destilado, né? O Zuil é meio metido, né, cara? Só destilado, né? Ah, rapaz, não é muito só destilado, não. É que eu não sou muito fã de cerveja, eu bebo muito pouco. Eu gosto mais de vodka, de uísque. Vodka é bebida pra mulher. Só que assim, eu refinei meu gosto faz pouco tempo. Até uns 4 anos atrás, eu tomava aquelas balalaica, Roscoff. Wilson, rapaz do céu, Chekhov. Terminando o horário da noite, a hora que a galera já tá naquele batidão, sabe, ali, 2-3 horas de bebedeira, as gurias, uma pega um limão, outra pega a pinga e um copo, e elas vão fazer a caipirinha, lógico, né? Então elas vão um por um, uma segura o limão, a outra o copo embaixo, elas jogam a pinga em cima do limão, o que cai do limão no copo é a caipirinha, tá pronta, é só tomar. Tem aquela massa, né, que ela fala pra... Primeiro você pega a pinga, depois pega o limão na boca dela. Daí é do mal. Isso daí é em outros lugares, nas fazendinhas. Limãozinho é bom pra tirar gosto de cachaça, né? Você toma uma dose de cachaça e dá uma chupada no limão, né? Fazer aquela careta escrota. É o tal do CB, né, cara? O cu de burro, pra tomar com cerveja também. Limão com sal, né? É, exatamente. A parte do bebê se demais, não foi? Já que o assunto voltou pra cachaça, aqui no Nordeste rolam umas cachaças escrotas, assim, que vem dentro dessas barraquinhas de praia mesmo, que é um litro de cachaça, dentro tem uma cobra, tem um siri, tem aranha. E uma vez eu vi um negócio desse que tinha um Teletubby dentro da porra. Aquele bonequinho de Teletubby, aquele roxo que tinha um símbolo lá, o triângulo invertido, que usava bolso, o Tinky Wink, o Teletubby viadinho. Era uma cachaça de Teletubby. Eu nunca na minha vida tinha ouvido falar um negócio desse. Cachaça de Teletubby. Mas, ô Salles, aí na Bahia, cara, eu bebi uma pinga boa aí que vem dentro de um coco. Desbota uma torneirinha assim no coco, cara. Aqui em São Paulo tem em melancia. O pessoal coloca cachaça ou vodka em melancia e toma. Tem aquela do abacaxi mesmo, que tem até um nome. Até esqueci a porra do nome. Casca de laranja também coloca. Não, quando você faz uma, tipo, uma batida de abacaxi dentro do abacaxi. Só tem um nome que eu esqueci agora. Você faz pina colada com abacaxi, leite de coco dentro do abacaxi. Aqui no Rio Grande do Sul é caipira de abacaxi. Tu faz a caipira no abacaxi, tu faz caipira de pêssego, tu faz caipira na melancia, que nem vocês falaram, caipira no melão. Sabe, a caipirinha é quando tem limão, né, cara? Não quando tem tuas coisas. As duas vezes que eu bati o carro foi por causa da melancia. A gente faz um círculo na melancia só pra colocar um litro de vodka dentro e todo mundo fica comendo a melancia com uma colher. Aqui, né? Em São Paulo faz isso, Júlio. Né? Aí por causa disso eu bati o carro duas vezes, porque a melancia tava no banco de trás, aí eu dei uma freada muito forte. Freada! E a melancia caiu do banco, né? Aí eu olhei pra frente assim, não tinha nenhum carro, me abaixei pra pegar a melancia. Quando eu me levantei, tinha uma Hilux na minha frente. Eu tava só de calção e óculos escuros, o carro todo fumê. Quando eu desci do carro pra dar satisfação, né, pro cara que eu tinha batido o carro, era uma mulher dirigindo. Ela ficou tão assustada com o sujeito que saiu do carro que saiu correndo. Bebê, então as rodas, diga que eu sou cabarrão. Aqui na Bahia, pessoal, tem uma dica de tomar caipirosca. Mas eu gosto da cachaça com vodka, né? É. E chegou num ponto esse esquema de caipirosca que acabou que o povo refere tudo como rosca, porque tem a caipirosca, que é com limão, aí tem a uburosca, a cajurosca, qualquer coisa rosca. Tangirosca com tangerina. Kiwi. Uburosca tem de tudo, velho. É bem bebida de mulherzinha. Agora o foda é que, depois de um tempo, o pessoal convenceu a chamar apenas de rosca. Então fica meio feio assim. Aí, me dá uma rosca aí, cadê a rosca? Você falando fica menos mal. Agora, vê isso escrito. Contar uma história de bêbado falando sobre rosca é altamente constrangedor. Escrito, isso pode ser lido como rosca, né, cara? Exatamente. Me dá uma rosca, me dá uma rosca aí, o cara pode pegar e sentar a mão na cara. Ou não, né? Até porque a tangirosca vira tangiarrosca, né? Mas, cara, a melhor caipirinha que eu bebi, voltando lá pra aquela maravilhosa cidade de Balneário Camboriú, é uma caipirinha que eles fazem com... Pararam de fazer por causa de questão de segurança. Que eles pegam aquelas garrafas de vinho de 5 litros, corta o gargalo e cola embaixo. Daí vira uma taça enorme de 5 litros. Daí o que é a porra da caipirinha? É, divide em 5, coloca um quinto de gelo, um quinto de limão, um outro quinto de açúcar e 2 quintos de pinga. E daí, cara, você pode juntar a galera toda, botar 15 canudos lá e todo mundo bebe, cara. Pinga com vinho? Eu falei vinho? Você falou vinho? É, pinga. No garrafão de vinho, mas dá pra fazer pinga com vinho. A galera mistura, faz o destilado com confitado, mesmo assim fica bom. É, mas essa era sem vinho, ela só usava o garrafão. Daí tu tinha lá tudo isso aí, botava um monte de canudo e a mulherada gostava, cara. Chegava lá, dava uma chupadinha e vazava. Se eu pudesse, eu matava mil. Falando em pinga de vinho, tem uma rapidinha aqui. Tem um outro tio meu, esse por parte de pai, que ele é bem italianão, que a família do meu pai é descendente de italiano. Ele mora na colônia ainda, é um bem colono mesmo. E vocês sabem que dá pra fazer cachaça de uva, né? A cachaça da uva é a graspa, né? Que o pessoal toma. É, vocês chamam de grapa, a gente aqui embaixo chama de graspa. O pessoal que fala dialeto vêneto, a italianada aqui, chama de graspa mesmo. E aí, esse meu tio, ele também é alcoólatra pesado, assim, pesado mesmo. Não pesado em peso, pesado de beberrão pra caralho. E ele conta uma história que é engraçada, cara, dele e de um amigo dele, quando eles eram mais jovens, deviam ter uns 20, 30 anos, sei lá. E um vizinho deles, de casa, fazia graspa pra vender. E teve uma safra, não sei que ano que foi, 70 e poucos lá, que deu muita produção de uva no parreiral do cara. E aí o cara pegou e comprou um barrilzão de carvalho pra fazer 1.000 litros de graspa, né? Um barrilzão de 1.000 litros pra ele poder comercializar. E aí, esse meu tio Bebum e o amigo dele, que ele chama de Curote, o apelido do cara é Curote, os caras... Tá sabendo que o vizinho ia fazer a graspa daquele ano, que ia fazer 1.000 litros de graspa, os caras não conseguiram nem dormir de noite, né, cara? Os caras ficaram imaginando a graspa que o cara ia fazer. E aí eles pegaram e se planejaram pra ir lá tomar uns goles da graspa do filho da mãe. E aí, pá, tá, alta madrugada, sei lá, 2, 3 da manhã, esse meu tio e o amigo pegaram e foram até a parte do estábulo lá do vizinho, onde ele tava com a graspa feita dentro do barril, e foram lá pra tomar uns goles. Só que esse meu tio bêbado, desgraçado, ele chegou lá pra tomar, ele não levou uma taça. O filho da puta levou uma mangueira, cara. Aí, nossa senhora. Cara, o desgraça foi tomar graspa de mangueira, velho. Botou a mangueira dentro da porra do barril, cara. E, pá, tocou uma sugada na porcaria da mangueira. E começaram a beber como se fosse bebedouro, sabe? A graspa saindo em jato e os caras tomando, velho. Porra. Cara, eu não preciso dizer que em 20 minutos os filha da puta desmaiaram. E tu sabe que a mangueira, quando ela tá lá dentro do bagulho, o barril tá mais alto, que a galera subia a porcaria, e a mangueira tá mais baixa, a porra da graspa ficou vazando. Os filha da mãe desmaiaram de bêbado, acordaram lá pelas 6 da manhã, encharcado de graspa. Eles foram olhar dentro do barril, cara, não sobrou 1 litro na porra do barril, cara. 1.000 litros de graspa fora, velho. Os caras levantaram e fugiram, porque disseram que o vizinho queria matar os filha da... Só que o cara... Meu Deus, disse que o cara chorava, cara. O vizinho chegou, chorava. Cara, a produção inteira de graspa do filho da puta. Colônia, os caras, é subsistência, meu. Sabe, o cara vive daquela merda. E os bebaços saíram. Diz que o meu tio, tão bêbado que o filho da puta é, levantaram, fugiram quando chegaram em casa e ainda tiraram a roupa e torceram dentro de um balde pra tomar mais umas doses, cara. Puta que pariu. Queria ver nego torcendo uma cueca pra tomar um restinho de graça. Ia ser bonito, hein? Como foi, eu estarei no inferno. Agora vocês começaram a falar dessa bebida maluca, né, cara? Tem muita bebida doida mesmo. Vocês conhecem uma bebida chamada flamejante? Ah, tequila, curaçao e fogo, né, cara? É, assim, pelo menos lá em Cabo Frio... Control, vodka... Tudo, tem tudo dentro. É, em Cabo Frio, eu tomei um flamejante. Então, assim, tinha duas modalidades. Um era azul, que era curaçao blue... E outro era um flamejante verde, que... Homer flamejante. Era com licor de menta, sei lá que porra que era aquela. Era assim? Tá com catarro? Ah, cara, eu não sei. Eu sei que a parada é a seguinte. Ser. O negócio é o seguinte. Leva vodka, tequila, alguma outra coisa, e aí se for azul, curaçao blue, se for verde, licor de menta. E o detalhe é que a parada é acesa, entendeu? O cara vai ali, taca um isqueiro e acende a bebida. E pra você beber aquilo, você não vai poder meter a boca, porque, porra, tu vai queimar a beça. Então tu tem que... Vai ficar meio freada, momento freada, né? Mas chupar de canudinho a parada. Então, assim... O detalhe é que o canudo é de plástico, então se você demorar, o canudo derrete. Você vai enfiar no meio do fogo a parada, vai derreter o canudo. Então você é um copo daqueles... Queima o canudo. Porra, eu não sei qual o tamanho exato do copo, mas assim... É metade de um copo de requeijão, sabe? Um shot. É. Um shot, é 50ml. Não, cara, não é shot não. Não é shot não. Tem pelo menos 100ml aquele copo ali, entendeu? Não, não, é shot, é shot. O que eu tomei era assim. Era um copo de... Mas não dá tempo não. Shot não do... Dá tempo não, se for... De 100ml, se você for com canudo, não dá até, porque ele queima o canudo todo. Tem que ser o... sei lá, cara. Eu sei que a parada você toma, entendeu? Então você tem que engolir rápido. E o detalhe é que é o seguinte, à medida que você vai bebendo, né, o fogo vai descendo e no final ele entra pelo canudo. Tu sente o fogo bater na boca, cara. É a parada doida. Eu sei que eu tomei uma porra dessa uma vez, aguentei. Chorou? Aguentei o tranco numa boa, na primeira, né? Aguentei como homem. E aí um parceiro também tomou, beleza. Aí vamos apostar, vamos ver quem aguenta mais. Cara, no segundo foi instantâneo, sabe? Aquela porra desceu, no que desceu... Eu já botei as mãos pro alto, gritei Botei a mão. Nessa que a mulher tem que balançar sua cabeça depois? Virou Big Brother, né? Virou Big Brother. Já era. Ali eu esqueci. Ali eu já não lembro de mais porra nenhuma. Cara, mas essa é a famosa pancada, né, cara, que dá quando o filho da mãe toma esses destilados. Porra, depois do segundo, terceiro, o cara vai tomando e tal, o negócio parece que não vai sentando. Só que, de repente, face à luz. Né, dá aquela porrada e o cara... É, tem uma bebida aqui também no Rio, eu nunca tomei não, que é chamada de porradinha. Eu não sei se vocês já beberam também. Porradinha? É uma Coca-Cola com alguma coisa, não é isso? Não. Isso aí é, acho que é Cuba Libre. É Coca-Cola com cachaça. É. Porradinha? Você porradinha, sim. É um copo desses de boteco, né? Não sei se é esse que é o shot que vocês estão falando. Não, o shot é o pequenininho, de tequila. É um copo desse de boteco, mais ou menos. E o cara enche com alguma coisa ali. E normalmente, aí ele bota a palma da mão em cima do copo e dá uma porrada no balcão com aquele copinho. Cachaça com soda. É, e normalmente essa parada a galera bebe em festa. Então tem um lance de sirene. Cada vez que você vai tomar uma bebida dessa, o cara solta uma sirene lá, né? Uma sirene alta pra cacete. Então é pra dar coragem pro cara, não sei qual é. Aquilo ali é do mal também, maluco. Isso rola muito em formatura, né, velho? Teve aquelas mulheres lá, as coqueteleiras vestidas com chapéu de vaqueira e com duas garrafas de tequila, uma de cada lado apoiada. E aí vai e coloca a cachaça direto em sua boca e balança sua cabeça e apita no seu ouvido. É um inferno da porra aquilo, né? Pô, aqui em São Paulo tem um lance que o pessoal coloca umas cadeiras de dentista e gira a pessoa com tequila. Nossa, rapaz... Que tem essa coisa também, né, cara? O lance também não é o fato de você beber aquela bebida, mas a velocidade com que você bebe, né? Meu pai, ele é um bebedor de uísque há muito tempo. Ele sempre curtiu beber uísque. Mas ele tem a tática dele pra beber uísque, que ele vai beber uísque primeiro com muito gelo e segundo vai com um copo de água mineral do lado. Ele vai bebendo sempre aos poucos, ele nunca fica bêbado. Dizendo ele, né, que nunca fica bêbado ou de ressaca. Eu tenho dúvidas quanto a isso. Pede pra ele andar em linha reta depois de umas 2 horas. Mas pra falar em tequila aí, quais que são as bebidas famosas aí que usa tequila, o Sbriglio, você que conhece? Marguerita, e não margarita, porque margarita é pizza, né? É, eu falo marguerita, né? Mas tem uns dois... Marguerita, é marguerita. Margarita é pizza. Que as mulherada americana em filme direto... Pera, é o contrário, né? Não, margarita é pizza, e margarita que é a bebida, né? Não? Sei marguerita. Lá, tem... Marguerita não, é pizza, porra. Margarita é pizza, e margarita é a bebida. Ah, esses putos tá tudo... Tem contrário? Esses putos tá tudo bêbado, ninguém sabe mais o que eu tô falando. É, tafimanhê com rum é foda. Mas assim, margarita que é pizza. Marguerita... Não, margarita é bebida. Marguerita... Atenção, ouvinte, atenção, ouvinte do Bal Pirata. Se algum dia você for no bar que os brilhos... E te der uma pizza. É, trabalha... Cuidado a pedir uma margarita, tá? Pode vir uma pizza, né? O que eu conheço é Margarita Frozen, né? Não, é Margarita Frozen. Eita. Que é com... Você faz o gelo, você joga o gelo junto com a bebida e bate rápido. Ela fica meio um sorvete, assim. É, porque nos States é margarita, né? Por isso que a gente tá confundindo. Sei lá, eu tô bêbado. Então... Mas... Eu gosto daquele mojito, que eu acho bom pra caralho. Mojito é bom, é caipirinha mexicana, né? Eu passo umas dicas aí de uns drinks pra galera. E o tal do Hi-Fi, que virou Fanta com vodka? Então, não, Hi-Fi é Fanta com vodka. Virou wireless. Mas originalmente era suco de laranja com vodka. Não, suco de laranja é screwdriver, chama. Pô, screwdriver? Que porra é essa? Os caras suco de laranja com vodka. E a Fanta com vodka, que é Hi-Fi. O cão foi quem botou pra nós beber. E absinto? Vocês já tomaram absinto? Eu já. Já. Foi papo. Eu queria experimentar essa bagaça aí, cara. Vocês sabem que a bicicleta já... foi proibida aqui no Brasil, lado, né? Do lado de Caxias tem uma fábrica aqui. Quem vier pro Fast Queijo é baratinho de comprar aqui embaixo. Proibido. Sério, eu vou comprar aqui no bar, porque tá foda. Vocês já tomaram álcool de cozinha? Já. Caraca. Zulu, né? Álcool Zulu. Tenho fotos. 98 graus. Que porra é essa, rapaz? Eu não tenho muita coragem, não, mas eu tomei, viu? Tomei duas tampinhas. Isso desce secando tudo. Eu virei meio copinho, cara. Então, tem um vizinho meu que é alcoólatra aqui que dizem a lenda que acabou a bebida dele. Ele tirou o álcool do carro e começou a beber. Se você quiser queimar a gordura, beba álcool e engula um fósforo. É, e como que vai riscar lá dentro? Olha o outro esquilo. Ô, esquilo, piada. Não, era pra ser engraçada a minha também. Desisto. Você vai ganhar o prêmio Conrad, viu? É queimar a gordura, né? Pô, mas o absinto foi proibido aqui no Brasil, né? Ah, foi... Mas porque como é que tem fábrica aqui, cara? Vai virar toucinho. Mas aqui em São Paulo você não consegue mais comprar, porque falaram que é alucinógeno e a galera não consegue comprar mais, não. Não, o que aconteceu... Eu te faço o contato. O absinto ficou proibido aqui no Brasil um tempão. Ele voltou agora pro Brasil, acho que em 2004, 2002, mas com uma dosagem de álcool menor do que o absinto original. Ou seja, o absinto acho que tem 52% ou 58% então, de álcool. E agora tá com 52%. Isso, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então você tem uma redução... drástica do nível de teor alcoólico do absinto. Por isso que tá fabricando de novo no Brasil. Conhecido também como Fada Verde, né? É. Eu já tomei uma cachaça, não, era uma bebida alemã, que tinha 70%+ de índice alcoólico lá. A bebida, ela é usada, na verdade, não era pra você beber, era pra flambar a comida. Mas o amigo meu que morava na Áustria... Limpar superfícies gordurosas. O amigo morava na Áustria, trouxe essa porra pra cá, e era aquela coisa bem de desafio de bêbado, como falamos mais cedo. A aposta era, quem é que vai conseguir tomar isso daí? Então todo mundo teve que virar um copo dessa merda. Velho, era fogo, bicho. Era realmente fogo. Você tava engolindo fogo. Impressionante aquele negócio. Não lembro o nome do bicho. Eu só sei que ele tinha quase 80% de teor alcoólico. Meu Deus. Gin também é bom. Gin é legal. Gin com tônica, né? Que a galera gosta. Eu não gosto de gin, cara. Tem um gosto. Pra mim, ele parece meio uma vodka perfume, estragada. Não tem gosto de perfume? Sei lá, parece, velho. Por isso que é bom. Ei. Quem já tomou rum? Eu acho que eu nunca tomei rum, cara. Bacardi, velho. Bacardi é rum, né, cara? Porra. Eu lembro do Bacardi que eu tomei. Coca-Cola. Coisa mais simples que Montila, é. Montila, Montila tem Bacardi é Lemon toma puro. Montila também é rum? É lógico. Porra, pirata é você, Esquilo? Que não assim? Sabe o que é rum? Não, eu já tomei. Tem um pirata e um papagaio na garrafa. Como assim? Como assim Montila é rum? O nome é Rum Montila? Eu tomei que falou... Tila pra mim era Tila. Bom pra ele, né? Ele não sabe. O Suil falou tudo. A porra do rótulo tem um pirata, um olho só e um papagaio. Caralho. É que eu desenho esquilo, é isso? Eu lembro de um porre que eu tomei, cara, de rum no ano novo, inclusive com a Jaburneide, entendeu? Tava eu, Jaburneide, uma amiga dela e um amigo. A gente tomou um porre, cara, foram duas garrafas de rum. Aquele dia foi doideira. O Bacardi, a gente também é perto de Caxias, o absinto é fabricado em Flores da Cunha e o Bacardi ali, o rum Bacardi, tem uma fábrica aqui em Garibaldi, que é pertinho também, outra cidade. E seguidamente tem festas do Bacardi e o caramba, eles fazem ações nos bares, saem distribuindo e tal. Mas o mais importante é que a gente consegue comprar com um precinho bem camarada aqui embaixo. Paga metade do valor que uma galera paga no resto do Brasil, por exemplo. E uma vez, acho que foi em 2004, teve um festival de publicidade em Gramado, que é o Festival Internacional de Publicidade, vai ter esse ano de novo. E aí a gente estava na faculdade, reuniu uma galera e foi todo mundo pra lá. Aí a gente tem até uma foto da gente venerando a bebida que a gente levou em cima de uma lareira, assim, a gente tava em 6, né, os 6 do depois das 11 ali, a gente tinha levado 12 litros de Bacardi pra poder consumir em 2 dias. E aí a gente, tá, começou a beber aquela porcariada pra ir pra uma festinha que tinha da RBS TV, que é afiliada da Globo aqui, do Rio Grande do Sul. Lá em Gramado. Aí a gente pegou, tá? Tinha aquele compromisso de consumir todos aqueles litros que estavam lá, só em 6, e começou a entornar aquela cachaçada toda. Foi pra tal da festa, lá dentro a gente se queimou pra caralho, tem um monte de história. É isso, tava... Não, não, não. Queimou não. Comentário cortado. Não vou entrar em detalhes daquela festa, mas foi bem violento. Mas o engraçado da festa foi quando a gente voltou da festa, tava todo mundo completamente embriagado. Na época eu tinha um Peugeotzinho velho, daqueles quadradinhos. E aí a gente pegou e, voltando do festival, tá? Todo mundo ali dentro, a gente tava mega alcoolizado. Chegamos no hotel onde a gente tava, eram umas cabanas, estacionamos o carro e tava todo mundo meio que passando mal, assim. Só que um dos nossos amigos estava muito pior, né? Que é um que não faz parte depois das 11, mas de vez em quando a gente ofende ele lá no programa. E eu vou chamar esse cara de Mr. J, se eu não entregar o nome dele. E aí a gente... Acabou que eu falo. Aí a gente pegou, tá chegando lá na casa, tudo meio alcoolizado, a gente viu que o Jota tava mal pra caralho, né? Aí a galera comentou no cara, disse, o Jota tá mal, o Jota tá mal. Todo mundo falou, pô, o Jota tá mal. Mas chegamos, estacionamos o carro e saímos. Tá, beleza, lá dentro da casa, tá, todo mundo ali já se trocando pra ir dormir. Eu e o Thiago Zilli cantando hinos de clube brasileiro embaixo de chuva lá, dando volta ao redor do hotel, totalmente alcoolizado, cantando hino do Atlético Mineiro e do Fluminense. Até que, sei lá, tinha passado uma hora e meia que a gente tinha chegado lá, o Diego, depois das 11, pegou e disse, pô, galera, cadê o Jota? Todo mundo tinha falado que o cara tava mal. Aí pegaram, porra, cadê o Jota? Foram olhar no carro, velho. Cara, a cena, tem uma foto, vou ver se eu consigo mandar pra vocês colocarem. Não, mas aí vai aparecer o cara. Mas assim, velho, o Peugeotzinho. Cara, era uma noite de inverno gelada, devia estar uns 3 graus, cara. E tava chovendo. Tu olhava o Peugeot estacionado embaixo de uma árvore, cara, num frio do caralho, a porta aberta e o Jota caído pra fora do carro, só com metade do corpo, com a cara numa poça de lama, velho. A galera pegou, esquecemos o cara no carro. Aí vamos lá, tá, pegamos o cara. Vamos ajudar o cara. Levantamos o Jota, levamos ele pra dentro do quarto. Aí a galera, pô, o cara tá mal, o que vamos fazer? Tem que dormir. Ninguém tava afim de botar o cara pra nadar, né, velho? O cara tava todo mundo bêbado e tal. Aí esse cara, tá, seguinte, deixa ele ali no banheiro, né, que pra ele dar uma recompor um pouco e tal, ele lava o rosto, né, e de repente ele melhora. Aí os caras pegaram, só que o cara tava desmaiado, ele tava completamente bêbado, ele mal acordava pra grunhir, ele não conseguia nem falar. Sei lá quem que foi, eu e o Zilli ainda cantando o hino de clube, acho que nessa altura já tava cantando do América e do Bahia, e os caras pegaram e levaram o filho da mãe pro banheiro, tá, beleza. Tá, passou mais uma meia hora, tá, voltamos lá pra dentro do quarto, já tava começando a ficar ação, passar o efeito da bebedeira. E aí, tá, já metade da galera dormindo. Aí eu chamei o Diego, que era quem tava responsável por ajudar o Jota, e disse, tá, e aí, como é que tá o cara? Ah, não, deixei ele lá no banheiro pra ele lavar o rosto e se ajeitar. Aí disse, pô, cara, mas o cara não tava nem conseguindo falar, não tava conseguindo ficar de pele. Ah, meu, eu botei lá do lado do vaso e o cara que se vira, tirei a camiseta dele e deixei lá dentro. Abriu a porta do banheiro, cara, o cara tava com a cara no vaso, cara, caído, cara, esticado com o corpo pra trás, os dois braços, cara, eu lembro da cena como se fosse hoje, cara, em cima da parte da descarga, sabe, que aqueles vasos que tem atrás, aquela caixa de cerâmica, ele tava com a mão pra dentro da caixa de cerâmica, as duas mãos pra dentro da caixa de cerâmica e a cara enfiada no vaso, puta, desmaiado, completamente vomitado, cara, sem nenhuma dignidade, cara. Esses são os amigos do Depois das 11, cara, isso aqui é parceria de bêbado, né, cara, bêbado de rum Bacardi. Tinha uma vez eu chegando bebaço de uma festa com um primo meu, A gente botava no apartamento, tinha um quarto, só tava dormindo na cama, ele tava deitado no colchão no chão. E eu sei que no meio da noite ele levantou pra ir no banheiro e foi, sei lá, não voltou, sacou? E foi passando o tempo, e acordei algumas vezes ao longo da noite, olhava pro lado, falei, pô, Zack levantou de novo pra ir no banheiro, mas também bêbado é foda, ele não ia levantar de maneira nenhuma, que se foda ele, eu vou cuidar do meu. De manhã cedo, quando eu acordei pra sair pra trabalhar, que eu chego no banheiro, tava o cara sentado no chão do banheiro, tava com as costas apoiadas na parede, com o braço, assim, a cabeça apoiada na privada, e aquele aquele jato de vômito que percorreu, cobriu tudo, assim. Eu acordei, ele cheguei chutando, mas que porra é essa, rapaz? O que você fez aqui? Acordei chutando ele, ele parou, olhou pra mim e falou assim, ah, cara, que porra, eu tava vomitando toda hora, aí eu ia pro quarto, voltava, eu resolvi ficar logo por aqui. Ele dormiu sentado lá na privada, velho. Com a cabeça encostada. Pelo menos esse pode optar por fazer isso, né, cara? Ele não faz. Agora, a recomendação, se você estiver no churrasco e não tiver muito suprimento, assim, lá nesse ambiente, trinque os dentes, né? E deixa cair só o líquido. Que nojo! Porra, tudo funciona assim. Cai aquela porra estalando, né? Exatamente. Vai pelo nariz também, né? Sai aquele jato pelo nariz. Sai só o líquido. Aí sai, às vezes, um feijão ou um milho pelo nariz, mas engula de volta, né? Porque aí... Puta merda, velho! Mas vocês sabem que não podem... quando você vai vomitar, você tem que... Não pode tampar a boca com a mão, né? É burro demais, né? Porra! Porque, no bar direto, a galera se tá fazendo isso. É pra sair, velho. É, mas lá, o pessoal, o bar fica do lado do... Próximo ao banheiro, né? Que a galera corre pro banheiro com a mão tampada. É, pra não sair antes, né? Depois não, mas o problema é que sair... não dá. O problema é que não dá, sai. Só que aí o problema é que vira um esguincho o negócio. Dá pressão. Cara. Uma coisa, então você sempre vai sair. Não interessa o que você faça. É o que vai sair de outro jeito. É o que o Juras falou anteriormente, cara. O negócio é trincar os dentes que você dá uma amortecida na queda. Cara, aí vai ficar o povo de manter a boca vomito de novo, pô. Tem um vídeo clássico do YouTube, você já viu esse vídeo já, clássico do YouTube? Inclusive eu ia falar nele agora. Eu ia falar nele agora, eu vou botar aí nos links relacionados, cara, esse vídeo do cara. Puta merda, coisa nojenta. Ali o pior é o tipo de coisa que só amigo faz pelo outro, né? O maluco tá vomitando, vomita no copo, e a galera devolve o copo e ele continua bebendo. E ninguém tira não, velho. Porque amigo é assim, você deixa ele se fudendo 3 vezes. É pra ter história pra contar, senão não tem graça, né? Churrasco não tem história de bebo, alguém que se passou, não tem graça. Ah, tem que ir pro YouTube, né, cara? Porra. Eu achei engraçado uma vez que eu tava mal, assim, vomitei. Daí, nós tava numa festa com os colchões tudo no chão. Daí eu fui dormir, acordei com outra poça de vômito do lado, assim, no colchão. Então, vomitei dormindo, mais um pouquinho. Ainda bem que tu vomitou de lado, né, cara? Eu tava dormindo de lado, daí fui pro lado. Pois é, porque se você tem por essa cima, eu ia morrer, né? Não, tem essa parada, que se às vezes a pessoa tá dormindo desmaia, né? O cara bebeu, desmaia, de barriga pra cima. Ele vomitar, ele pode morrer, cara, porque ele morre sufocado. Então, se você é amigo de um bebum, vire ele de lado, tá? Mas não pra passar a mão na bunda do cara, só porque se ele vomitar, né? Agora, eu ia falar que alguém me virou de lado, mas eu achei melhor não, mas... Ficar de lado é escroto, hein? Mas... A parte do bebesse demais, não foi? Você sabe, nesse esquema aí de ter que tomar conta de bêbado, eu comecei a beber muito tarde. Eu comecei a beber, na verdade, porque eu não aguentava mais ser o único sóbrio e ficar tomando conta dos amigos que estavam bêbados, né? Mano, Coca-Cola. Cola e quando churrasquinho. Era porque era basicamente isso, todo mundo enchia a cara e eu, imbecil, ficava tomando conta. Até de uma vez, estava na praia, foi no final de ano, foi um grupo de amigos, ficou todo mundo na casa de praia lá, e a galera enchia na cara desde cedo e eu era o único sóbrio no grupo. Cara, eu sei que lá pras tantas a gente começou a empurrar esses porra pra ir dormir, pra parar de perturbar, porque é aquele esquema que o Jurandir falou, ficar tomando conta de bêbado enche o saco, e tem bêbado que depois de um certo nível passa a encher o saco mais ainda. Aí teve um que ficou louco lá dizendo, ah, que queria ver o sol nascer, queria dormir quando o sol não nascesse, queria que tirar foto do sol nascer e não sei o que, e subiu no tanque pra ter a melhor posição, o melhor ângulo do nascer do sol. Teve outro que a gente jogou o sujeito embaixo do chuveiro pra tomar tomar banho, e ele entrou no banho, assim, tinha um grupo de gente, tá? Tinha eu, mais umas três meninas, e esses quatro caras bêbados. Aí fomos jogar esse cara no chuveiro, na hora que o cara chegou no chuveiro, percebeu, ah, tô tomando banho, e começou a tirar roupa. As mulheres saíram gritando do banheiro. Aquele grito meio de araque, né? Mas enfim. Aí eu sei que os caras estavam todos pra dormir num quarto, tá todo mundo jogado lá num canto. Aí na hora que esse bêbado que tinha acabado de tomar banho chegou no quarto, aí um dos que tava deitado resolveu levantar pra ir mijar. Aí foi do lado de fora mijar, esqueceu que tava mijando e voltou andando pro quarto mijando ainda, sacou? Pra todo lado. Aí chegou mijando pra todo quanto é lado, aí o terceiro que tava acordando nessa hora, nessa confusão toda, aí começou a beber também, já chegou calibrado, aí pegou cerveja, começava a jogar cerveja na cabeça, aí levantava a cueca assim, jogava cerveja no pau, dizia que era pra acordar o gigante adormecido. E acordava uma merda. Depois desse dia, eu falei, eu nunca mais na vida saio com esses caras pra não encher a cara. Porque fica um imbecil tomando conta desse bando de corno, não. Agora eu só saio pra encher a cara, pra ficar na merda. Não, e assim, os caras estavam se divertindo, né, cara? E você não, né? Bebendo, então, as rodas, viu que eu sou cabarão. Aí, teve um dia que tava numa festa, um amigo meu encheu a cara, começou a pegar pilha, que a gente zoou que ele tava pegando uma gordinha, tivemos que prender o cara na dispensinha da festa ali, o cara dormiu, capotou, levantou outro dia, 9 horas, não tinha mais ninguém, tava só a senhorinha limpando o local da festa. Porra. Eu não entendi qual é o problema dele querer pegar uma gordinha, eu não entendi qual é o problema dele querer pegar uma gordinha. Exatamente, a gente tava zoando, porque o cara é magrinho e tal, ele tava pegando uma gordinha, nada contra, pelo amor de Deus. Não, tudo aí, contra. Mas aí a gente tava zoando com ele. Essa é a verdade, quando o cara fala nada contra, porque ele tem uma coisa contra. É, com certeza. Se você começa uma frase assim, cara, você já sabe que no fundo você não gosta. Eu já digo logo, eu não pegaria. Quem ouve o Papo de Gordo ou lê os posts meus no site do Papo de Gordo sabe que eu não tenho nada contra uma gordinha. Meu irmão, bêbado, tu pega gorda, magra, feia, se demora, tu pega até homem, exatamente, rapaz. Sem dente, né? Eu nunca bebi tanto. O único de nós aqui que já foi na porra de um boate homossexual, bebaço, é você, cara. Você tá dizendo que você já fui também. Eu já fui também. Peraí, não. Opa! Revelações. Nesse dia eu fiz questão de me manter só. Abre o cara, porra. Peraí, Jurandir falou que ele também já foi num bote gay bebaço. Contei, Jura, que porra é essa? Inclusive, os homossexuais são pessoas muito gente boas. É. Eu tenho muitos amigos, inclusive vários aqui nesse programa. Não precisa ser o Sherlock Holmes hoje, ó. Exatamente. Olha só, eu não sou nenhum santo não, cara, mas eu já recebi o nome de São Jorge durante uma semana, sem muito isso. Orgulho. São Jorge daquela, da propagandinha? Não, São Jorge, guerreiro mesmo. Ah, guerreiro. Mas aí, essa eu conto mais tarde. Falando uma piadinha tosca, porque falando de gay, é São Jorge porque pega dragão ou porque pega na lança, André? Um dragão do sexo feminino. A tia mate. Ou um dragão com lança, né? Se eu pudesse, eu matava mil. Mijar nos amigos nem tanto, mas vomitar nos amigos é constante, né, cara? Tem sempre aquele amigo que tá te ajudando a carregar, no meu caso, uns 3, 4, né? Cara, teve uma vez, um dos vômitos que aconteceu comigo. Vamos pra parte cebosa, né, agora? Um dos homens que eu. A gente comeu cachorro quente pra caramba à tarde. Sempre tem isso, né? Esse churrascão. Sempre tem assim, no final da tarde tem um cachorro quente pra gente ocupar o estômago pra depois continuar bebendo, né? Aí eu comi lá os cachorros quentes e tudo mais. E depois a gente voltou a beber cerveja. Bebendo. Aí teve uma hora que eu não aguentei, cara. Fiquei passando mal. E eu ia vomitar, né? Só que eu ia vomitar, eu engasguei. Não saía nada assim. Um amigo meu deu uma porrada nas minhas costas, caiu uma salsicha no chão. Salsicha saiu da boca. Cara. Ó, eu vou te falar uma parada. Eu tenho um problema, cara, que eu não sei o que acontece. Eu acho que eu até falei isso no Filecast uma vez. Depois que eu bebo muito, eu viro tipo uma jiboia, sabe? Que come as paradas sem mastigar. Cara. É sério? Não, porra. Eu fiquei tão doido uma vez, rapaz. Fiquei muito doido. E aí eu vomitei no meio do churrasco, sabe? Aquela galera assim, toda. Todo mundo cheiroso e tal, né? Fulano querendo pegar ciclana e tal. E eu dei um vomitão, cara, no meio do salão, assim, no meio do churrasco. Ah, filha da puta, nem pra ir pro canto, bêbado. Não, eu tava bêbado, porra, cara. Saiu uma linguiça daquela de churrasco, sabe qual é? A toscana. Maluco, metade daquela linguiça. O pessoal não entendeu nada. Como é que eu tinha engolido metade de uma linguiça sem vomitar? Qual é o problema do Jurandir e do Jabu de ficar engolindo linguiça? Mas que porra é essa? É cachorro-quente, quando você tá bêbado, você vira um animal que você enfia cachorro-quente todo na boca e não mastiga nessa porra. Vocês têm dentes, usem seus dentes, eles servem pra isso, por favor. Olha aí quem tá falando, o Hilde. Como foi entrar aí no inferno? É, a minha irmã do meio, ela nunca foi de beber, não gosta de beber, nunca bebeu nada. E teve um São João lá em Amargosa, tava o grupo todo na família, tal, vários amigos. E a galera começou a encher a cara e brincar de... Vocês conhecem a brincadeira 0 a 100? Vocês conhecem isso ou não? Não. Tá sendo brincadeira de cachaça, vindo aqui da Bahia. Assim, cada pessoa escolhe um número, quer dizer, uma pessoa escolhe um número e ele fica com esse número, não conta pra ninguém, e todo mundo tem que ir tentar adivinhar qual é o número dele, vai... Hein? Eu penso no número 28, aí Esquilo fala assim, 27, eu falo, de 27 até 100. E aí até tentar acertar qual é o número. Quem conseguir acertar o número bebe, ou se você imprensar a pessoa que selecionou o primeiro número, aí essa pessoa bebe. A brincadeira é realmente divertida. Quando você fica bêbado, é mais legal ainda que ninguém mais presta atenção em porra nenhuma. E minha irmã foi brincar isso com a gente, tava naquele grupo, ela queria tirar onda, aquela cool, descolada, ah tá, vamos lá, vamos beber, vamos brincar. E ela começou a beber. É, a primeira partida, ela perdeu, virou um copo de cerveja. A segunda partida, na sequência, ela perdeu, virou outro copo de cerveja. Na terceira partida, ela perdeu de novo. Na metade do terceiro copo de cerveja, cara, veio aquele... Sabe aquela convulsão? Foi só tentando colocar a mão no rosto, a gente só via aquele jato com arroz saindo assim pelo lado. Velho, ela vomitou na mesa, em cima de todo mundo. Foi uma merda. Puta que me pariu. Ela nunca mais bebeu depois disso. Puta merda. Vômito tipo o filme do Pestinha, né? No carrossel. Exatamente. Caraca. Um vomita no outro. Que tá, cara. É o histórico. É o Conta Comigo, né, cara? Bola de sebo. Vai um vomitando em cima do outro. O cão foi quem botou pra nós beber. Um dia tudo a gente tava fazendo... Tava fazendo uma rodinha de violão na praça aqui na cidade e tinha umas 10 pessoas, né? A gente já tinha tomado umas 4 balalaicas. E pegou eu e mais dois amigos meus e fomos de carro buscar mais refrigerante pra completar a whisky, a vodka, né? E eu fui atrás, porque eu já tava mal pra cacete, né? Aí eu peguei o litro de balalaica e fui tomando igual água, velho. No banco de trás do carro, e começou a me dar uns ataques, eu ia fazer xixi. E o carro era meu, né, velho? Eu não tava dirigindo, mas o carro era meu. Aí eu fiz os caras parar pra eu poder fazer xixi, a hora que eu desci fazer xixi, eu não consegui. Peraí. Um bebum de respeito nunca falaria fazer xixi, cara. Fala que vai mijar. Ficou tímido. Os amigos olhando no carro e ele... Não, cara, o mijo é meu, eu falo xixi, eu mijo se eu quiser. Foi nome do seu mijo? Então tá bom. Voltando pra história, eu falei pros caras que eu queria mijar. E tal, e me encheram o saco um pouco. Aí pararam o carro, né? Aí eu desci pra mijar, só que eu não consegui. Nisso os caras desceram e começaram a conversar em volta, né? E tal. Peraí, você quer terminar essa história mesmo, cara? É melhor parar por aqui, fala a verdade. Mijando com os caras do lado, né? Não, porra, eu tava mijando encostado numa cerca, os caras mijando e ficaram do lado do carro conversando. E aí comecei a mijar e tal, daí a hora que eles entraram na conversa pra falar de Lost, alguma coisa assim, eu me virei pra conversar com os caras mijando, mas dei um banho de mijo na perna dos malucos, velho. Mas acabei com as calças. Zuiu, confesso, não. Confesse logo que você tava querendo praticar chuva dourada com eles. Não, confesse logo essa porra. Que é isso? Eu não sei dessas coisas, não. Sou inocente. É. Sabre de luz comigo. ei. Quando eu tinha 16 anos de idade, foi meu primeiro porre, né? Então a gente foi num Carlton Club aqui da cidade. Né? Então, bebida regada, toda aquela coisa, uma festa do Carlton Club, um colega tinha arranjado 3 convites, foi aqueles 4 amigos pra festa, né? Aí, beleza, aí tá todo mundo enchendo os cornos, aí eu falo assim, pô, levantei, falei assim, vou dar uma mijada, isso dou aquela piscada de olho, quando eu abro o olho de novo, eu só vejo aquela saída de água de piscina e uma mancha verde parecendo a sopa de ervilha do Exorcista, olhando na piscina. Eu olho pro lado, olho pra outro, que porra é essa? E o pessoal falando, calma, não sei o quê. Aí apaga tudo de novo. Eu abro o olho de novo, eu tô no chão, numa estrada de terra, sendo carregado por um lado e pelo outro e vomitando de novo. A mesma sopa de ervilha. O exorcista, né? Eu acho que o problema não foi a bebida, cara. Foi a sopa de ervilha, então. Foi a sopa de ervilha. Aí, cara, eu acordo 3 horas da manhã, sóbrio, feito um pastor, na casa desse colega meu. Só que eu não sabia que tava onde eu tava, entendeu? Sabe que é legal? Você levanta assustado e não sabe onde tá? A primeira andada que eu dei na porrada no giro-visão do cara. Aí fez aquele barulho, pá! A segunda foi na porta do armário, que tava tudo apagado. Aí ele só levanta, não, calma, calma, você quer vomitar? Quer... Não, não, tô bem, aonde eu tô? Não, você tá na casa de fulano, você quer... Cara, só sei que quando chegou, eu fui no banheiro, eu ainda tava com aquela baba de vômito grudada, sabe? Na cara e no pescoço ainda. E foi aquela vergonha, e depois todo mundo me sacaneando. Mas esse foi o dia do exorcismo meu. Cara, rapidinho, lembrei também de uma outra, cara. Eu vomitei um parafuso uma vez. Caraca, puta merda. Oh, explica. Não, foi no mesmo dia da linguiça, cara. Porra, eu dei o primeiro vômito. Sua garganta tava uma loucura aquele dia, né? Cara, ei, cara, isso é bebedeiro ou é o filme Garganta cara, Profunda? Eu não sei. Eu tô falando. Eu viro jiboia, maluco. Eu não sei o que, que foi. Eu chupou vomitei... do Robocop. É, eu não. Jabu, você, de graça desse que você vomitou. Já pensou que tu cagasse essa porra? Puta merda, ainda bem. Ave Maria. Melhor parafuso que prego, né? Não, cara, nesse dia que eu tinha vomitado da linguiça, logo depois disso me botaram no chuveiro, né? Não, vai pro chuveiro. Aí um colega meu me levou lá pro chuveiro, porra, tô eu tomando banho de cueca ainda e tal. Cara, eu não sei o que aconteceu, que eu vomitei dentro do box. E aí, quando eu fui sair do box, eu pisei numa porra pontiaguda, eu fui ver, era um parafuso, cara, que não tava ali quando eu entrei. Então eu deduzi que eu vomitei aquele parafuso. Tá bom, mas, né? Eu inventaria outra história, mas já que você quer achar que... Não, cara, em que momento eu engoli um parafuso, eu não sei, mas aquele parafuso também não tava no box quando eu entrei, cara. Cara, então pra finalizar, cara, eu vou contar uma teoria que eu acho que eu tenho sobre vômito. Que ele vem sempre após um blackout. Sim. Outras situações, mas após um blackout de bêbado, não acorde ele, não... Tem sempre o cara lá que bebeu pra caralho, sentou na cadeira e deu aquela... Stop, né? É, stop. Parou. Às vezes ele nem fechou, tela azul. Ele tá lá, só desligou. Se você pular... Tela azul é foda, cara. Cara, se você pular e mexer com ele, acordar ele, ele vai vomitar. As vezes que eu lembro de vômito, cara, eu tava num blackout. Me acordaram... Não mexe, né? Não mexe com quem tá quieto. E também sobre a história aí que o Dudu chamou sobre brincadeiras, cara. Eu acho que teve mais gente que já passou por essa. Aquela hora que você tá lá, só por coincidência, ela numa formatura, né? Daí tem lá aquela amiga da sua amiga que tá lá e tal, bebendo. Você tá com aquela vodka inteira, você quer dar uma de macho. Seguinte, vou virar. E começa aquela brincadeirinha de todo mundo gritar alguma coisa, todo mundo tem que virar um copo de vodka, né? Cara, déjà vu comigo. Só que a guria bebe mais que você, né, cara? E você dá blackout antes. Isso é vergonhoso, né, cara? É vergonhoso. Ele é fraquinho, é fraquinho. Não, mas tem mulher que é sinistra mesmo, cara. Não. A esposa de um amigo meu. Tem uma esposa de um amigo meu que ela, tanto pra comida quanto pra bebida, a mulher é o bicho, cara, sabe? Que elas te acompanham mesmo, senta do teu lado, tu tomou uma grade, tomou outra, e a terceira, sabe? Aquela galera assim, 5 pessoas, 10 pessoas bebendo, e a mulher tá junto, cara, e não levanta pra mijar, não. Rapaz, tu bebesse demais, não foi? Quando eu tinha, sei lá, 13 pra 14 anos, meu pai sempre gostou de ir pra expulsão agropecuária aqui no interior da Bahia, me levava pra várias. Mas, como eu falei, nessa época eu não bebia ainda, né? Eu era todo nerd, assim, o arquétipo do nerd, realmente. Eu não fazia porra nenhuma. Eu sei que a gente foi pra uma barraca dessas ali da exposição, e meu pai, sempre putão como ele só, juntou logo um bocado de mulher em volta da mesa, com aquela conversa, e ele tomando isso, que eu tomando refrigerante, as mulheres tomando cerveja, e conversa vai, conversa vem, ele botou uma dessas mulheres do meu lado, e a mulher começou a conversar comigo. Começou a contar a história da vida dela, sabe? Eu, de novo, com 13 para 14 anos, a mulher certamente na casa dos 28 a 30. Mas começou a me contar a história da vida dela e falou de que ela teve um aborto assim, que ela apanhava 2 namorados, que a mãe dela morreu, que o pai era um alcoólico. Cara, e eu lá só fazendo aham e tomando meu Guaraná, né? Lá pras tantas, essa mulher vira pra mim bebaça e aí disse que me achou muito bonitinho, que eu parecia um boneco do Paz Mendonça, que era um supermercado que tinha aqui na Bahia na época. Eu até hoje não sei se isso foi um elogio ou não. E aí me pediu um beijo. Aí eu, todo tímido, envergonhado, fui lá, dei um beijo. Dei um beijo no rosto. Aí ela falou, ah, não, não é aí que eu quero beijo, não. Aí, obviamente, né, existe um momento... 13 anos com uma de 38, ó, oh, mil. 38 não, 28 pra 30, mas sim, milf total. Aí peguei, né, fiquei lá beijando com a mulher e tal, ficou lá meia hora, 40 minutos se agarrando e beijando pra cacete, e meu pai na mesa todo orgulhoso, é, meu filhão, todo orgulhoso. É homem, né, assim, é homem, né? Eu sei que em dúvida. Eu sei que eu continuo tomando refrigerante, a mulher cerveja. Lá bastante, essa mulher assim, deu aquele revertério, levantou assim, do lado da mesa, velho, virou pro lado e vomitou. Meu depois vomitou pra cacete. Tinha na tua língua, velho. Eu tomei aquele susto primeiro, né? E as amigas levaram ela pra ir lá pro banheiro, pra ela se limpar, se lavar e tal. E nessa hora meu pai já pediu a conta, meu pai também viu a situação, já pediu a conta. Lógico. Na hora que a mulher voltou, já tava com a conta paga, já tinha ido embora. Ela veio querer se despedir de mim pra me dar beijinho. Eu de longe, assim, só que... Dois radistas dizendo tchau, balançando a mão, tchau, tchau, até a próxima, tá? Eu te ligo, eu te ligo. Beijo me tuita, sacou? Beijo não, cara. Todo mundo na minha família foi me chamando de lábios venenosos depois disso durante um bom tempo. Pô. Cara, eu já beijei uma mulher com a boca vomitada, maluco. É o que eu mais vejo lá no bar, a mulher entra correndo pra vomitar no banheiro e sai e a galera vai e beija. Foda. É, gostei tá. Ácido, né? Parece que chupou laranja. Ó, oh, a voz da experiência, ó, oh, a voz da experiência. Em determinado momento, cara, tu tá em tal estado etílico que você já nem tá ligando se a mulher tá vomitada ou não, maluco. Porra. Você beija com sabor de feijão ou miojo, né? É, mistura tudo. Bebe, então, as rodas, que eu sou cabarão. Juro de filho, existe uma lenda na podosfera brasileira que você quase ficou cego, que você encheu o rabo de cachaça e perdeu o controle sobre o seu próprio olho, é verdade isso? É, mais ou menos isso. É um bulldog, né, que o olho pula pra fora. Agora olha o contexto, né? O Dudu fala de rabo e mistura olho no meio da época. Tem tudo mesmo contexto, né? Mas aconteceu assim, a gente fez um churrasco assim num sítio, sempre tem aqueles sítios que são isolados da cidade, né? Chácara. Aí, é, mais ou menos isso. A gente juntou só a galera lá e eu fui como churrasqueiro, né? Queria só beber uma cervejinha mesmo e tudo, só pra desopilar e comer uma picanhazinha. E beleza, só isso mesmo. Não queria encher a cara não, porque enfim, tô trabalhando muito. Daí o que é que aconteceu? Uma menina chegou com um litro de cachaça, né? Aí começou a brincar de fazer caipirinha. Boa. Aí provei juras. Eu peguei a caipirinha e provei, porra, só falta um bolo aqui, né? Porque a caipirinha que ela fez quase não tinha cachaça, né? Então ficou, virou um suco, sabe? Um suco. Suco de uva, né? Suco de limão, né? Aí chegou um outro amigo, me substituiu na churrasqueira e eu fui pra mesa, né? Aí eu comecei a paquerar a cachaça. Era cachaça e pioca, que me destruiu. Cachaça e pioca, tava cheia ainda. E comecei a colocar lá, colocar um refrigerantezinho por cima, tomar. E todo mundo se divertindo lá, minha namorada dançando, etc, etc. Beleza, aí quando acabou o refrigerante, né? Então vamos lá. Comecei a colocar dose de dois dedos e virar a cachaça, né? E todo mundo que passava assim, eu fazia outro copo, mas então toma aí, vira aí. A gente ia, virava. De dois dedos em dois dedos. Dois dedos em dois dedos. Aí começou a juntar três homens, assim, começando a beber a cachaça. Dois dedos. Acabou a cachaça. E a gente procurou na casa toda, não tinha mais. Isso, 11h30 da noite, mais ou menos. Pegamos o carro e saímos, assim, no interior, né? Procurando aqueles bar assim que tem beira de estrada, que tem. Geralmente essa cachaça custa R$5,50, R$6. A gente sempre chegou no. Tem bar essa hora da noite, né? E sempre tem. A gente entrou melado, assim, né? Bêbado demais, com aquele cheiro de cachaça transpirando. Aí tem aqueles moradores de vilinhas que, quando viram a gente, ficaram com medo. Eles pegaram aqueles facões, né? Os hobbits. A gente entrou assim, aí a gente viu cachaças e piocas assim na estante, mas tão velha que tinha teia de aranha assim ao redor delas. Mas tipo aquelas cachaças de interior que não vende. Aí ele cobrou R$30 por cada cachaça. Nossa. Só que a gente tava na loucura total, a gente comprou as duas, né? 60 conto. As duas cachaças, 2 litros de cachaça. Daí chegamos lá, começamos a beber. Ó. Pá, pá, pá, pá. Os dois homens desistiram e fiquei sozinho. Cheguei no terceiro. Quando eu abri o terceiro litro de cachaça, eu já não me lembrava de nada. Eu esqueci de tudo. Aí depois, eu só lembrei no dia seguinte quando me acordaram lá e me contaram toda a história, porque eu não lembro mais de nada. O que foi que me contaram? Que eu não sei se é verdade, né? Que a gente começou, que eu comecei a beber o terceiro litro, terceiro. Quando chegou um pouco perto do final do terceiro litro, deu um stop. Tipo, a gente estivesse brincando de estátua, sabe? Estátua. Eu parei assim. Fiquei parado, todo mundo dançando lá e eu parado. Blackout, assim. Blackout. Aí a minha namorada chegou assim pra me abraçar e tudo mais, tudo mais. Eu vomitei em cima da mesa. Aí, ó, foi mexer no blackout. A partir desse dia, eu nunca mais como linguiça toscana na minha vida. Para aí, não como essa porra, que essa porra só faz mal. É porra, foi isso ela que causou o vômito, né, Juras? Mas a linguiça fica assada primeiro que a carne, por isso que a galera vai correndo. Não, e ela tava meio crua, assim, muito escroto. O cara toma duas garrafas de cachaça, a culpa é da linguiça, né? Cara, quando eu vomitei, parece que todas as minhas energias foram embora, entendeu? Que o pessoal teve que me arrastar e tudo mais. Eu, durante o caminho pro banheiro, vomitei de novo na sala do sítio. Aí a minha namorada, puta que pariu, Jurandir, caralho, eu sou que tarará. Enfiou debaixo do banheiro, eu lá dormindo debaixo do chuveiro e tudo mais. Ela vai, troca minha roupa e tudo mais, bonitinho, deitou na rede. Ela vai, eu amor, em cima da minha roupa toda. Isso, ó, o terceiro vômito, né? Ah, não acredito, de puta que pariu. Tirou minha roupa, me deixou só de cueca, né? Aí foi. Bêbado vomitado de cueca, é uma cena. Não, aí foi me. Visão do inferno. Ela foi me tirar da rede. Quando ela me pegou assim nos braços pra me tirar, eu vomito nela toda, cara. Porra, essa tua namorada já vazou fora, né? Já abandonou o barco, né? Aí ela, não, já foi. Aí as amigas dela me começaram a cuidar de mim. Só que nessa casa tinha uma enfermeira. E ela sempre leva os equipamentos normais de enfermeira, né? Então eu levei 3 injeções de glicose. Né? Só que no momento que ela deu a terceira injeção de glicose, eu vomitei na enfermeira. E nesse momento que eu vomitei na enfermeira, como eu já não tinha mais nada que colocar pra fora, né? O meu olho teve um derrame. Caralho. Ficou vermelho, assim, aquele sangue bizarro, assim, e tudo mais. Só que eu tava bêbado. Ah, tô com uma coceirinha no olho aqui. Quando eu acordei, aí eu apaguei, né? Apaguei todo sujo de milho, aquela parada toda, assim, mas dormi na rede. Que nojo. Aí acordei no domingo. Aliás, me acordaram, né? Disse que eu ronquei pra caralho. Porque ronco de bêbado, né? Não existe um bêbado que não ronque, né? Não, porque relaxa, cara. Relaxa ali a região ali da garganta e tal. E aí não vai. É foda. A ópera. Pavarotti. Daí me acordaram no domingo. Eu não lembrava de nada. Não lembrava de. Mas me disseram que durante os vômitos, aí tinha uma banda lá de pagode. Eu ia lá só de cueca dançar junto com os pagodeiros. Vomitado ainda. Fala um vídeo disso. Cheiroso. Cadê o YouTube? Eu não acredito nisso porque eu não lembro, né? Mas ninguém filmou com a memória seletiva. Tiraram fotos e filmaram tudo, mas ficou entre a galera e eu fiz questão de não ver. Foi no link aí, Júlio. Não, vai ter link nenhum aqui. Eu só sei que se eu tivesse visto isso, eu nunca mais ia sair com essa galera. Fica pra prosperidade, né? Quem viu, viu. Quem não viu, beleza. Daí o que aconteceu? Aí no domingo meu olho tava vermelho pra caramba, eu não entendi aquilo ali. Aí, na segunda-feira eu fui no oftalmologista, aí ele disse que por pouco, eu não fico cego. Cara, eu perder a visão ia ser a coisa mais escrota do mundo. Isso só por causa do vômito. A força que você coloca pra vomitar, né? Depois desse dia, nunca mais bebi na minha vida. Sentado no bar junto com meus amigos, tomando cerveja. Na lata no copo eu tomo mais que um litro. Ouvindo cerveja, porque eu quero paz no meu coração. Tomando cerveja, pensando na vida, tocando violão. Eu bebo cerveja, porque eu quero ver a festa rolar. Tomando cerveja, a mina era feia, agora dá pra encarar. É uma parada que o Juras falou aí que muita gente não acredita, né, cara? Essa coisa da amnésia. Tem mais alguém que teve amnésia alcoólica, cara, que não lembra de alguma situação? Tiveram que inventar depois, não. Cara? Teve uma festa, uma rave aqui na cidade, a gente fez uma festinha lá em casa antes, que minha mãe e meu padrasto tinham viajado. Um esquenta, só que tava naquela época da balalaica, sabe? Teve 7 balalaicas, que eu e uns 6 ou 7 amigos tomamos. E os piá pegaram e vazaram pra festa, eu fiquei pra arrumar a casa. Só que daí eu percebi que eles levaram a chave da casa, levaram a chave do meu carro, levaram tudo. Porra, bandido? Não, eles levaram a chave, porque um dos amigos meus tava ficando lá em casa, no quarto do meu irmão lá, que tava todo mundo viajando, só tava eu. Aí eles foram pra festa, eu peguei e fui atrás pra poder pegar a chave de volta. Entrei na festa, a guria que eu tava meio que de rolinho, não, sabia que eu não ia na festa. Cheguei lá, ela tava com outro, né, chifre básico. Resolvi entrar na cachaça. E fui na cachaça, mas bebi todas. Cachaça é maldito, né? Todas que você pode imaginar, eu bebi. Só que assim, cara, o pior nessa festa é que tinha um tal do bug jump lá. E eu, até hoje, o meu blackout, depois que eu acabei... É um bang jump mesmo ou uma bebida que chamava bang jump? Não, bang jump mesmo, que tu desce, pula lá de cima e inferno. Bêbado, beleza. Eu já tinha tomado uns 3-4 corotinhos de pinga que tava na roda do povo bebendo lá. Aí apaguei, né? Eu não lembro de nada. Eu lembro só, daqui pra frente, é só o que me contaram. Diz que eu dei mó vexame, vomitei umas 3-4 vezes... E apareceram com um papel da autorização de danos pessoais, de que se você pulando bug jump, você tem que assinar umas paradas dessas daí, né? Não ser responsabilizado. Se morrer, problema é teu. E apareceram com um desse no meu nome, velho. E eu, mas fiquei fudido. Eu não lembro de eu ter pulado naquela porra, né? Imagina. Acordei no outro dia, me contaram mais um monte de merda foda que eu fiz, indo embora pro carro, de bafão, que o carro não era o meu carro, eu não queria entrar no carro, vomitei no pé da maguria que tava do meu lado, no carro que tava de carona. Eu acordei no outro dia de manhã, deitado no chão do meu quarto, aí embaixo assim da minha cama tinha um amigo meu, em cima da cama tinha duas gurias que tinham ido dormir lá, e eu acordei sem saber nada, olhei amigo meu, olhei duas mulheres na cama e falei, a noite deve ter sido boa pra alguém, né? Porque pra mim não foi. Mas nem deu nada. As mulheres só capotaram bêbada também. A parte do bebê se demais, não foi? É, mas esse negócio da amnésia é engraçado porque ela realmente existe, né? Ela realmente existe. Só que o pessoal vai comentando as coisas, você começa a lembrar de alguns flashes, né, do que aconteceu. Daquela noite eu tenho flash direto, cara. Só que assim... Eu não sei se é lembrança ou se é coisa que me contaram e tal. Só sei que esse amigo meu faz uns 2 anos, mais ou menos, me contou que era mentira, que eles pegaram o papel e que escreveram o meu nome lá e tal. Que eu fiquei pilhado, cara, de ter pulado aquele negócio lá. O grande problema é que a minha namorada chegou e começou a me contar, né, tudo. Ela que me reportou tudo, junto com as outras amigas. E eu começando a me lembrar, ela dizendo o jeito que eu falava, era muito engraçado. Porque eu dizia assim, mas eu não quero dar trabalho pra ninguém. chorando e rindo, sabe? Eu não quero dar trabalho pra ninguém, eu sou uma pessoa muito boa. E depois eu começava a chorar e fazer umas caretas assim, sabe, de como quem chupou limão, sabe, assim. Caralho, eu chorando, eu nunca mais vou fazer isso. Só pra entender uma coisa, você não vai avisar pro pessoal do Rapadura, pros ouvintes do Rapadura Cast, que você gravou isso aqui, não. Você vai acabar com sua reputação, você tá ligado, né? Sou uma pessoa normal como qualquer outro. Dudu, sou uma pessoa normal, cara. Como qualquer outro, Dudu. Esses acontecimentos que fizeram... Eu não quero trabalho pra ninguém, né, Jurandir? Eu sou uma pessoa normal, eu não quero dar trabalho pra ninguém. Desculpa, gente, desculpa. Não foi de propósito. Não, aí ela contando, dizendo que eu falava chorando assim, caindo lágrima mesmo, sabe? Artista total. E do nada eu parava e começava a rir sozinho. É do caralho isso. Não é do caralho, mas é isso. A pior coisa de bêbado é querer apostar as coisas, sabe? Porque... Tem gente que exagera, sabe? Nunca vai cumprir, mas exagera. Tipo, se tu fizer isso, eu dou meu cu. Eu não sei o que. Eu dou o topa, quem é? Né? Quem é que nunca escutou isso na mesa de bar, né, cara? Eu dou o cu pro cachorro, né? Quem aqui nunca postou seu rabo, amigo? Opa, isso aí não. Não é ter dado o rabo, é apostar o rabo. Né? Já não sei por que você vai cumprir a promessa, né, cara? Nunca, né, cara? Pode ter gente que acaba usando, né, isso como desculpa também, né, cara? É, tipo, foi promessa e tal, né, velho? Eu soube que isso acontece muito na gravação do Depois das 11. Tem um vídeo também, cara, no YouTube. Eu vou tentar postar isso aí, de um cara que perdeu uma aposta e teve que dar o rabo, né? Meu cu no truco. Ele diz, né? É, no truco. Mas o cara tá assistindo aí, né, velho? Bebe, então, as rodas, digo, eu sou cabalão. Cara, tem uma história. Os meus tios, cara, se vocês conhecessem meus tios, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, tem histórias de bebedeiras que são assustadoras, velho. Assim, o negócio é maluco. Mas, de amnésia, tem uma engraçada do meu tio C. Eu vou chamar o cara de C pra não dar o nome correto do figura. É irmão do Jonexon Maurício original. Cara, o cara bebe pra diabo. Ele tinha um problema de alcoolismo severo há 6 anos atrás. Hoje em dia ele já bebe mais socialmente. E ele, no tempo do exército, cara, ele era famoso por encher a cara no quartel. Ele servia o quartel em Porto Alegre e aparecer em casa na madrugada. Ele pegava, aparecia em casa e não sabia como tinha aparecido ali. Ele tinha esses relances de cabeça, enchia a cara de cachaça e aparecia em casa no outro dia. Não sabia como tinha chegado. Mas aconteceu uma num Réveillon aqui em Caxias, há um tempo atrás. A gente estava bebendo em família, tá? Tudo direitinho. E o Carlos entornando. E vale cachaça, e vale vodka, e vale cerveja, e vale vinho. E vai cozinhando. Quando o cara tava bem cozido, velho, lá por umas 2 da manhã, ele pegou e simplesmente desapareceu no Réveillon. O Carlão pegou, sumiu. Foi abduzido. Tava... Opa, pera aí. Você falou que não ia revelar, falou que era C, agora já deu o nome da peça. Carlão, mas vai lá. O Carlão desapareceu, velho. Fudeu. É isso que dá bebê vinho na gravação. Aí o cara... saiu, tá, disse que tinha ido jogar sinuca com uma galera, foi num boteco e pai continuaram entornando. Pá, beleza, passou o Réveillon, tranquilo. Dia 1º de janeiro, cara, 11h30 da manhã, nós aqui em casa. Pá, beleza, tava ali comendo a farofada que tinha restado o Réveillon. Toca o celular do meu pai, velho. Aí o pai pega, atende o celular, pá, alô. Aí uma voz assim meio tonta, tal, alô, Nadir. Aí ele, alô, quem é que tá falando? Nadir, é o Carlos. Aí ele falou, pô, Carlão, onde é que tu anda, cara? Sumiu da festa, ninguém mais te viu, papai. Ele, eu não sei onde é que eu tô. Só sei que na minha frente tem o mar, Nadir. Na minha frente tem o mar. Aí meu pai chegou assim, porra, cara, tu tá na praia, velho. Aí ele pegou e falou, eu tô na praia, Nadir. Aí olhou pro lado e disse que tava pra ali onde é que ele tava assim. Ele tava em Torres, velho. Torres, uma praia da 300 quilômetros de Caxias. Só que engraçado, né? Ele ter acordado na praia, cara, no outro dia. É que ele falou pro meu pai, Nadir, tem um mar, só que eu tô em cima de um telhado, cara. Eu tô em cima de um telhado, cara. Caralho. Minha mãe acordou no telhado de uma casa em Torres. Cara, não sabe como tinha chegado. Cara, a casa... Velho, a casa tava vazia, meu. Não tinha ninguém na casa. Ninguém sabe como que o filho da mãe foi parar lá em cima. Ele não tem história. Aí o pai chegou pra ele e disse, Carlos, pelo amor de Deus, vê se tu não foi assaltado, né, cara? E, sei lá, os caras te largaram no teto. O filho da puta puxou a carteira do bolso e falou pra ele, porra, cara! Aí ele disse, o meu pai, o que foi? Eu tô com mais dinheiro do que eu tava ontem, velho. Filho da puta acordou no telhado da casa, na praia, enquanto uma casa vazia, com mais grana do que tinha no dia anterior, velho. Até hoje a galera zoa porque acha que o cara foi enrabado, meu. E alguém pegou e... Cara, botou um dinheirinho no bolso, né, cara? Dinheirinho pra pagar de cabeceira. Cara, fora uma, que aquele filho da mãe, dessas de sumir do quartel, uma vez, e a pior de todas, é que em vez de acordar em casa, o filho da mãe acordou em Cuiabá, cara. Cara, o cara acordou em Cuiabá e morou 2 anos em Cuiabá, velho. Isso aqui é bebum, cara. Esse cara, e ele não sabe explicar, velho. Não tem explicação pro negócio do cara acordar bêbado nos lugares, sem saber como chegou, com mais grana do que deve, em telhado de casa na praia ou na capital do Mato Grosso, cara. O cara é perfeito. Esse é bem bom. Cara, depois dessa história do Vanassi, a história que ia contar de meu pai perdeu até a graça, pô. O máximo que aconteceu foi meu pai acordar no dia seguinte e perguntar pra minha mãe se ele tinha trocado a cueca. Foi só isso. Não, aqui... Eu fiquei até sem graça depois. Aqui já comeram muito comida de cachorro. Comida de cachorro em cima da mesa, assim, que a gente coloca, já comer, normal. Caraca. Se eu pudesse, eu matava mil. Eu tenho uma história de amnésia também, que, como é amnésia, né, eu não lembro, mas me contaram. Eu não sei se a galera já fez também aquelas bebidas caseiras, né, tipo, produzir Smirnoff Ice artesanal, essas coisas assim. Ah, direto. O Bedim tem uma bebida que ele criou, que é o Destruidor de Lares. Ele já contou no Depois das 11, cara. Aquela é punk. Então, eu tenho uma receita aqui de Smirnoff Ice. De repente, eu até coloco no post pra galera também. Só que eu fiz essa receita uma vez numa festa da faculdade e usei essas vodkas aí que o Zuil tava falando, essas vodkas que a garrafa é de plástico, sabe? É um troço horrível. Tu paga... Ah, o cinco, cara. R$5 numa garrafa. Tem umas porra muito esquisita. E aí eu fiz. Botei lá a mistura que eu achei que dava o nível alcoólico mais ou menos igual das Smirnoff Ice, né? Só que com a vodka vagabunda, e joga Sprite, joga açúcar, joga limão, joga não sei o quê. E conclusão, todo mundo achou que aquela porra daquela bebida era uma merda, e eu, pra não dar o braço a torcer, né, cara, vai, não, tá bom, tá muito bom, e comecei a beber, e toma ali bebida. Cara, eu sei que assim, uma garrafa de vodka, eu fiz 6 litros ao todo de Smirnoff Ice artesanal. Daqueles 6 litros, eu bebi 4, né, as duas garrafas fui eu que bebi. Então assim, eu bebi cerca de 2/3 da garrafa de vodka sozinho, praticamente. O que eu não lembro, né, que me contaram, é que em determinado momento, comecei a pegar a garrafa e fingia que era um soldado do BOPE, e fiquei correndo no meio do quintal com a garrafa sendo meu fuzil, sabe qual é? Sem camisa, rolando no, na grama, na terra, pulando, mandando, bota a mão pra cima, e tal, e fingindo que era um soldado do BOPE, meio que era um soldado do BOPE. É, depois eu acabei imitando uma lagosta também, né, segundo fonte. Hey, Crabman! Imitou uma lagosta, eu fiquei no chão imitando uma lagosta, imitei uma lenda do rock também, arrastando as costas no chão com uma guitarra que na verdade não existia, entre outras coisas, né, cara, mas a amnésia, puta que o pariu. Essa receita leva LSD? Não, cara, mas eu sei que eu fiquei muito louco, eu fiquei muito doido. Como foi entrar aí no inferno? Eu tenho uma de amnésia pessoal, agora falando eu lembrei de uma, que na verdade, lembrei da história que aconteceu, mas eu não lembro do dia como foi, velho, por isso que é amnésia, porra. Eu tive 2 comas alcoólicos na minha vida. Uma vez foi na praia, Arroz do Sal, né, que essa é a vez que eu vou contar aqui. E uma que é a história pesada que eu ia trazer hoje, porque eu sou um cara que já morreu bêbado. Isso é uma história que eu tenho pra contar, e a galera do Depois das 11 confirma, que eu tive no segundo coma alcoólico, eu tive uma parada cardíaca e tive que ser ressuscitado com desfibrilador, cara. Imagina. Caralho. O pânico dos meus pais. Meu Deus. Essa é mais pesada, essa eu conto depois. Primeiro coma, cara, quando eu tava em Arroz do Sal, a gente começou entortando aquelas cachaça marisqueiras, sabe? Que os caras vendem amarela na praia, conhecem? Não. Isso, lógico, cachaça eu conheço. Eu lembro todos. A ipioca que o Judas já falou aí. Eu sei que tem umas cachaçinhas que tem um siri dentro, cara, eu não sei se é cachaça, essa. Não, cachaça amarela, sapo, para aí. Ela é feita, os caras na praia fazem uns alambiques lá, eles chamam de cachaça marisqueira aqui embaixo. E aí a gente começou tomando caipira de cachaça marisqueira de tarde. A gente foi com uma galera pra praia e a gente, pra comer, cara, a gente só fazia miojo. E a gente fervia o miojo na cachaça, cara. Puta que pariu, velho. Eu gostei dessa receita, vou fazer isso, na boa. Faz isso, cara, mas é desprezível, cara. O gosto é detestável, mas a gente fazia. Não coloca um vinho no Chester. Nossa senhora, 100%. Aí nós lá, tal, naquela de miojo e caipirosca de marisqueira e vá, desde do meio da tarde. Chegou lá por umas 8 da noite e a gente resolveu ir pra uma festa que ia ter lá na Saas, até hoje eu lembro, que é a Sociedade Amigos de Arroz do Sal. E aí reunimos a galera, chegamos lá já cozido de trago, entramos na festa e lá dentro os caras estavam vendendo caipirinha de vinho, cara. Aí, eles fazem aqui pra baixo. É legal, eles misturam, fazem a caipira de vodka e colocam vinho dentro pra dar uma cor e pra dar um sabor diferente. E aí na porcaria da festa eu comecei a entornar a caipira de vinho, já tava cozido da marisqueira da tarde, e nisso, pá, dá aquele estralo e some. Eu não sei mais o que aconteceu, não tenho mais memória do que houve naquele dia. Mas tem relatos da galera. É o famoso tá na mão do palhaço, lá que a galera fala. E aí, só que tem o relato do pessoal, cara, que a galera diz que depois que eu comecei a tomar as caipiras de vinho, tinha uns argentinos que estavam lá dentro da Saas, porque aqui no sul vocês sabem que a Argentina é praga na praia, né? Cheio. Então, tava lá, tal, tomando as caipiras, e tinha um argentino ali ao redor, e a galera tava fazendo piadinha e não sei o quê. Não sei por que cargas d'água, a certa altura da noite o cara falou alguma merda, e eu sentei um copo de caipira de vinho na orelha do filho da mãe. E aí começou a quebrar pau. Ótimo. Agora, por suposto é o caralho, e sentei a porra do maricom, copo. Maricom, maricom. E aí, comecei a sair no braço com o argentino lá dentro e tal, e aí os caras chegaram e disseram que eu tava num estado deplorável, porque eu ia pra bater na porcaria do argentino, e eu dava soco na parede, dava soco na galera ao redor, chutava os meus amigos, porque eu não conseguia reconhecer mais nada, não sabia o que tava falando. Aí os seguranças pegaram a galera que tava por lá, me mobilizaram, e aí a galera conta que eles me arremessaram pra fora do local, assim, que nem jogar um cowboy. Saco de merda na rua, não, sabe? Filme de cowboy, expulso de bar. Mas filme total, me agarraram pela camiseta e jogaram. Eu tenho até uma marca na testa de um ferimento da queda, cara, que os caras disseram que eu caí de cara no chão e bati com a cabeça no cordão, que é o meio fio da rua. Aí os filhos da mãe, cara, até hoje eu lembro um ex-amigo meu, porque faz muito tempo que eu não vejo, Thiago Pereira, cara, me salvou na praia, que ele me viu naquele estado na sarjeta depois que os caras me arremessaram pra fora, me levantou e me levaram pro hospital. No outro dia, quando eu acordei, cara, aquela coisa de amnésia de bêbado, eu não fazia ideia de onde eu tava. Quando eu acordo e olho pro lado, uma enfermeira gorda, velho. Eu disse, meu Deus do céu, o que que aconteceu? Olho pra baixo, tava tudo mijado, velho. Total. E a camiseta tinha miojo, arroz. Cara, ferrado. Meu Deus. Eu disse, cara, o que que aconteceu, velho? Sabe? Aí ela pegou e disse, olha, me deu um xingão. Eu era menor de idade. Disse, olha, tu bebeu uma quantidade de álcool que faria mal até pra 10 pessoas, que não sei o quê, começou a encher o saco, pá. Deu aquela lição de moral que toda, acho que enfermeira de pega um pirralho com como alcoólico tem que fazer. É, sempre rola. Daquilo eu levantei, fui pra casa, velho. Levantei e fui indo. Quando eu cheguei em casa, cara, na casa que a gente tinha alugado, tava lá o filho da mãe dormindo. E aí o tal do Thiago Pereira tava lá deitado dentro da casa. Ele disse, porra, o que que tu tá fazendo aqui, cara? Ele, pô, tu não lembra, cara? Eu salvei a tua vida. Aí disse, o que foi? Os caras te arremessaram, tu tava caído no chão, com a cabeça no meio fio de quatro, e já tinha os negros lá que estavam querendo fazer piada e comendo teu rabo, velho. Olha que filha da puta. Aí os caras pegaram, disseram que me levaram pro posto, né, e me largaram lá, mas não ficou nenhum filho da mãe junto comigo lá pra ver se eu ia sair vivo dessa merda. Foi todo mundo pra casa dormir, ainda levaram o cara que tinha que me salvado, disseram que foram lá, tomaram mais duas caipiras e ficaram lá me esperando, cara. Ô, foi do caralho, velho, mas essa aí... É uma historinha tinhosa do cara. Eu devia ter uns 15 anos de idade, cara. Ai, meu Deus, 15 anos de idade. Puta que pariu. Aí, o cara queria sair no braço com a Argentina, é foda. O cão foi quem botou pra nós beber. O período que eu mais bebi foi na faculdade mesmo. Inclusive, eu comecei a beber lá por causa de um amigo que influenciou muito. Inclusive, eu não posso falar o nome dele, mas ele é meu sócio no cinema com o Rapador. Não precisa ser o Sherlock Holmes. É. Daí ele me incentivou, inclusive eu gosto de Brahma por causa dele também. Mas é muito engraçado, eu fiz faculdade de informática na FIC, FIC, FIC, né? Que é o nome já que pressupõe pra você ficar, né? Em frente à faculdade, cara, tinha um bar, e o nome do bar era Fique Bêbado. Lógico, né? Pô. Então, durante 5 anos desta faculdade que eu fiz, a gente bebeu segunda, terça, quarta, quinta e sexta durante 5 anos. E era sempre assim, era a frase padrão da nossa sala, uma pra cada. Assim, a gente, se tinham 4 amigos juntos, e aí, vamos tomar um ali, uma pra cada, bora. Aí cada um pagava uma, fechou, né? Na hora do intervalo, subia pra assistir a aula de novo, tranquilo, né? Porque era em frente, à faculdade, bar. Então foi durante 5 anos isso, só que às vezes não era uma pra cada, então eram várias pra cada, né? Então a gente acaba nem subindo pra assistir a aula e tudo. Então, inclusive foi durante essas conversas, essas bebidas, assim, que o cinema com rapadura foi criado. Na verdade, as melhores ideias acontecem mesmo em mesa de bar, né? Não tem pra onde correr, você vê que as grandes criações aí partiram de mesa de bar, de guardanapozinho. O problema todo é que quando a gente tá na mesa de bar, a gente acha que pode dominar o mundo. A gente tem as melhores ideias geniais, sensacionais, maravilhosas, até você ficar sóbrio e perceber que é uma merda, sacou? Síndrome de cérebro. Eu só recomendo que anotem, por favor. Se forem ter ideias, anotem, porque se tiverem ideia no dia seguinte, vocês não lembram. Não lembra mesmo. É impressionante. Eu fico estaborrado, ferindo o coração. A cachaça já se de ti. Escuta, meu irmão, por que bebes tanto assim? Beba um copo e deixe outro para mim. Bom, e essa então são algumas histórias, né, dessa galera aí que sempre que bebe acaba fazendo uma merda. Ainda tem algumas historinhas ainda aí pro futuro. De repente, se a galera gostar, a gente pode fazer um volume 2 do como o Esquilo quer nomear esse cast e várias garrafas de rum, né, Esquilo? Exatamente. É. Então, Vanassi, pô, brigadão pela tua presença, cara. Obrigado mesmo. Pô, obrigado eu aí, cara. Valeu por convidar. Sabe que sempre que rola cachaça, o pessoal do Depois das 11 tá à disposição aí. Vocês estiverem pagando. Cara, quando a gente pensou em fazer um podcast sobre cachaça, é na hora, entendeu? É Vanassi, Depois das 11, tem que ter, né? Porra. Isso que eu trouxe só umas 3 ou 4 historinhas aí, que se você ouvir o resto do casting do programa, com certeza dá pra encher bastante linguiça aí de palhaçada de bêbado. Não, linguiça não, não tem outra. Linguiça não pode não, linguiça não pode não. Não, nada, Vanassi! Nossos ouvintes aí que vão dizer se vale a pena a galera vir pra contar mais história, né? E aí, Zuil? Zuil agora também tá no spin-off, né? É, galera, valeu a gravação. com esse bando de bêbado louco aí. Conheci o Vanassi, o Jurandir, o Salles. Pô, o Salles já é parceiro do Spinoff, né? E pra todos aí, acessem www.spinoff.com.br. Não sabia se podia fazer o jabá, mas já tô fazendo. Pra quem curte séries e tal, acessa lá pra conhecer ou ouve nosso podcast, parceiro Esquilo também com a gente lá. O Zui é o mais novo estagiário do Spinoff. E aí, Dudu? Pois é, Jabu, valeu pelo convite. Eu não pude participar do Filecast, porque apesar de ter um amigo chamado Jabu Hill que falou que iria me convidar para participar do Filecast, o Filecast acabou e eu não fui convidado. Então o mínimo que eu podia esperar deste puto era me convidar para estar logo num dos primeiros do Baú Pirata. Você do Pirata foi Cast, sorteado então. Pro primeiro, cara. Pô, é o primeiro. Ah, que então... na verdade a gente teve dois aí, que foi o piloto e o Papo Pirata, que é um outro estilo de podcast, entendeu? Esse é o primeiro, não tá aí convidado. Chorão. Gostei muito. Eu sou Chorão, faço mimimi como ninguém. Gostei muito de ser convidado, até porque eu fiz... porque eu gravo, porque eu venho aqui na madrugada. Que eu tenho que sair, vou embora logo. É, não, pelo menos nesse ele não vai ficar falando, né, Vanassi, porque o Lúcio é isso, porque a Aire é aquilo. Porra de gagueiro, porque o Flávio é aquilo, porque eu quero comer. Mas eu sou uma pessoa boa. Eu não queria dar trabalho pra ninguém. O Vanassi não vai entender, mas quando ele escutar, ele vai entender. É. E tivemos então, também, assim, né, cara? Além da nossa valeu. Equipe. Peraí, aí, porra. Deixa eu acabar de fazer minha despedida. Eu não fiz jabá ainda, cacete. Porra. Eu tô aqui 2 horas gravando com o Bando de Bêbado só pra falar. Acessem o www.papodegordo.com.br. Porra. Você quer cortar o jabá, Jabu? Vai pra se fuder. Tá bom, vai assim mesmo, então. E conheçam também, por favor, o MetaCast, que é o podcast sobre podcasts, é o metacast.info. Pronto, fiz o jabá. Pode ir pro próximo agora. Posso ir, moço? Então vamos lá. Além da equipe aí, né, cara, do Júnior, Brigilio, Esquilo, eu, tivemos também Jurandir Filho, nosso parceiro do Rapadura Cast, né, Juras? Muito obrigado pelo convite. Como eu já disse antes, eu nunca mais bebo na minha vida. Então, garçom, traz a conta. Isso aí, galera. Valeu, valeu. E que pra quem lembra, né, do tal seu Rapadura aí... Já era. É, vamos botar o link aí. Vitarâncora, marujos. Zarepar.